trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Que tem um bom trampo, que tem um bom trampo. Trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Que tem um bom trampo, que tem um bom trampo. Acorda cedo pra trampar, sai de casa já, pensando no filho. A vida é um martírio, mas não se entrega vivo. Pensa nisso, naquilo, tenta arranjar uma maneira. A finança oscila na crise que vive o brasileiro. O coletivo tá cheio, mas sem receio da luta. Pega a mochila com a roupa e não esquece a marmita. Todo dia é dia de batalhar a conquista. Um sorriso no rosto pra demonstrar alegria. Esquece o cansaço e vai pro trampo. Passa a dificuldade, continua suando. Construindo um Brasil com força de vontade, daquele que aguenta até pra patrão fala bobagem. Trabalha até mais tarde quando preciso for. Seja doutor, carpinteiro, motoboy ou marreteiro, office boy, rimador, mecânico, caminhoneiro, educador, cozinheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Trampo, que tem um bom trampo. Despertador tocou, acordou, não demorou. Levantou, marreteiro, camelô também é trabalhador. Vende sua mercadoria pra ganhar no dia a dia. No centro, bairros e vilas, rotina da correria. E quando ela começa é mó sufoco. Olha o rabo. E quem moscou vacilou, teve suas coisas levadas. O rosto vejo desânimo, levou nada pra casa. Infelizmente é assim, o caçador e a caça. Eterna guerra de quem vive suando a camisa. É a batalha do pobre pelo pão da sua família. Acordou, 5 da matina, é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Que tem um bom trampo, que tem um bom trampo. Trabalhador, ha! Disposição pra suar. Acorda cedo no empenho para trabalhar. Nem sempre tá bem, mas sempre presente está. Pois se faltar, patrão, o dia vai descontar. Trabalhador. Enfrento busão lotado, semana de trabalho. Difícil é ir sentado, de pé, corpo cansado. Na avenida do estado, voltando para casa. Meu dia de trabalho, seja do Santos, da Silva, de muitos João e Maria, Freire, Bezerra, Almeida, Leal, Fernandes, Nogueira, Cruz, Alves da Luz, Bonfim, Gonçalves, Inácio, Rangel, Dia, Sampaio. Gente que é de trabalho, de sobrenome, trabalho, esforço versus cansaço, pra conquistar seu espaço sem atrasar o compasso. No passo, sapato, gingado, trabalho é necessário. 30 dias, um salário, todo mês, quanto gasto? Acordo cedo, lavo o rosto e honro o compromisso. Sempre avante o coletivo, meu hino, eu não desisto. Trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Que tem um bom trampo, que tem um bom trampo. Trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador lavou o rosto e honrou, olhou pro céu e rezou. Que tem um bom trampo, que tem um bom trampo. Trabalhador já acordou. 5 da matina é o cotidiano. Trabalhador.